Ela não dança nem viu dançar. Trouxe esse rabo só para banar. Avisa os teus ninguém que ela está na lista das miúdas que vieram para faturar. O rabo não cabe na calça. A mama quando anda a balança. Se tiras o viso ela dança. Se não tens dinheiro ela passa. Alô, alô, alô, temos alguém em linha? Olá, muito bom dia. Olá, olá. Ei, então, tudo bem? Está tudo e consigo. Está muito bem. Vamos então aqui dizer aos nossos ouvintes quem está do outro lado. Então, é o MC DY. O MC DY é a voz que estamos a ouvir também do outro lado. Com o dinheiro, é isso? Exatamente. Muito bem. Bem-vindo à nossa Rádio Arconciel, a Rádio Arconciel, a rádio da comunidade portuguesa e nem só, mas muito temos obrigado. Uma parte em que estamos a divulgar as novas, antigas e todas as músicas portuguesas, a melhor da música portuguesa desde já passa aqui nas nossas ondas. Muito bem-vindo. E então vamos aqui apresentar então esta voz que está a passar e fala um pouquinho de você e apresente-se aqui à nossa rádio. Então chamo-me MC DY, sou speaker, performer e também cantor. Comecei como speaker nas discotecas já há cerca de 4 anos atrás, onde fiz a primeira parte de vários artistas. Tenho mais de 70 primeira parte de artistas já no meu currículo, entre aspas, com artistas franceses, portugueses, internacionais. E há cerca de 2 anos atrás comecei a trabalhar, porque sou fã de música. Eu comecei a tocar guitarra aos 5 anos e até por acaso ainda continuo, também toco baixo, mas sempre foi para mim um desejo enorme de criar a minha própria música, de trabalhar. E então há cerca de 2 anos atrás, com o meu produtor que está em Portugal, começamos a trabalhar para a criação de várias músicas. Estamos a trabalhar atualmente sobre uma possível saída de um EP. Mas a primeira coisa mais importante foi criar a primeira música, mas sobretudo de identificar o meu estilo, o que é que me ia corresponder mais, sabendo que eu gosto muito do afro, da música vindo de Cabo Verde, Angola, e também gosto das sonoridades brasileiras, sertanejo, funk, etc. Então pensamos de fazer uma mistura, misturar o afro de Cabo Verde, Angola e dos países palopes com o funk brasileiro. E então foi aí que se criou a primeira música, Dinheiro, que estava a passar, e foi aí que começamos a criar mesmo a minha identidade de MC DY. E só tenho, por acaso, vamos falar também da minha idade, porque sou muito jovem, só tenho 23 anos, então começamos muito cedo a trabalhar sobre a minha identidade. Mas na verdade até era pena somente trabalhar para os outros e não prestar esta voz finalmente à música, não era? Exatamente. Eu habitualmente, como disse, fazia só shows em primeira parte de artistas, não cantava as músicas, mas fazia ambiência com as músicas dos outros artistas. E é verdade, pronto, que para mim sempre foi um desejo de criar a minha própria música e cantar claramente o que eu gosto de fazer, que canto, estou sempre a cantar. Muito bem. E acho que, salvo erro, já nos vimos, eu já tive possibilidade de o ver, numa discoteca norte de Portugal. Salvo erro. Certamente que já fiz várias discotecas em Portugal. Já fiz 2 Samarturos, também tinha 1 Samarturo já para este verão, mas pronto, infelizmente tudo cancelado. Mas fica no cantinho do bolso. Exatamente. Nunca nada é perdido. Nunca. Muito bem. E então este ano, Dinheiro continua em alta, sempre numa subida, mas entretanto, Bundão chegou, não é? Exatamente, Bundão chegou, Dinheiro, pronto, que saiu em 2019, 7 de junho de 2019, se não me engano. Pronto, criamos o Dinheiro e depois foi um ano inteiro de trabalho, porque pronto, há sempre aquelas coisas da vida, e como o meu produtor está em Portugal, é sempre complicado trabalhar às vezes à distância, porque ele também tem os seus projetos em Portugal, eu também tenho os meus, é sempre complicado estarmos sempre juntos, mas tentamos agora desenvolver mais o trabalho à distância, através do WhatsApp e outras coisas, e foi assim que foi criado. Tive sorte de ir a Portugal uma semana, fui 3 horas a Lisboa, ao estúdio. Eu vivo no norte de Portugal, então quando cheguei a Portugal ao norte, peguei no carro, fui a Lisboa 3 horas gravar e voltei outra vez para o norte. Então foi aí que criou-se Bundão, que saiu há cerca de quase 2 meses, e que foi para mim um estalo, porque não estava à espera que mas é sempre assim, o que se menos espera o que dá melhor, não é assim? Exatamente, eu não estava mesmo à espera que porque estamos num momento muito complicado, porque a situação atual é complicada, e eu não estava mesmo à espera que... Porque Bundão nasceu no meio da pandemia, é isso? Exatamente, Bundão já tinha nascido antes da pandemia, já tínhamos gravado tudo antes da pandemia, e depois surgiu a ideia de o lançar durante a pandemia. Tive muitas pessoas que me disseram, não faças isso, vá, a música não vai funcionar, não faças isso, e pronto, graças a Deus, funcionou. E está a funcionar. Está a funcionar, E espero que funcione durante muitos anos. Isso é bom. E para que ela funcione, vamos dar aqui uma pausa musical e dar a conhecer então Bundão. Não achas que é bom? Ótimo. É então, muito bom. Uma pausa musical, fica connosco e vamos ouvir então Bundão. Viva a vida para sexta-feira. Nasceu para farra, não para ser freira. A noite está quente, tem já me cheira. Que ela na pista não tem maneira. Anda com padrão que é fina, malinha da lua e da China. De cota com saia bem fina, mas ela não encosta, só empina. Eu não sei o que ela veio fazer. O DJ está a tocar um som para mexer. Está de estátua na pista e não quer saber. E eu só quero ver o bundão fazer. Top na balada, mas ela passa todo o som, cara trancada. Tiveste a barra toda a noite, agora já queres que eu encoste. Mas baby, não queres que eu mostre que eu não passo visa. Eu não sei o que ela veio fazer. O DJ tá a tocar um som pra mexer. Tá de estátua na pista e não quer saber. Eu só quero ver o bundão fazer. Na verdade, isto dá só vontade de vos ver em palco, sinceramente. Isso era o meu sonho, que pudesse. Vai vir. Se Deus quiser. Há de vir esse momento, há de vir. E na verdade, juventude e nem só, sinceramente, dá vontade de vos ver, dá vontade de vos aplaudir. É o que eu faço agora, de longe, mas sinceramente um sincero aplauso por este trabalho, por acaso diferente da música portuguesa, mas tendo o vosso lugar no meio desta família musical. Muito obrigado. É sempre também a minha forma. É sempre o que eu digo. Eu faço música para as pessoas se divertirem. Porque há pessoas que fazem música de amor, música de romance. e outras coisas, músicas tristes, etc. Mas eu quero que o pessoal esteja alegre, ouvir a minha música, que toda a gente se alegre e toda a gente faça festa, porque adoro fazer festa e adoro que toda a gente faça festa, e acho que atualmente é o que as pessoas precisam, festa. É isso. E não esquecer que, claro que ainda não podemos abrir os palcos, ainda não podemos abrir as festas, nós fazemos parte desses que normalmente daqui por um mês havíamos de ter um enorme palco aberto e não podemos, infelizmente, mas como se diz em francês, c'est reculer pour mieux sauter, e acho que um dia havemos de voltar a continuar a fazer o que fazíamos até agora. Vocês, mundo da música, têm que ter calminha, têm que ter garra, mas continuar no vosso canto para depois, quando pudermos subir ao palco, estar tudo prontinho. Acho que é bom. Exatamente. Agora é esperar também trabalhar nos próximos projetos. Porque, pronto, eu dia 4 de julho vou lançar uma nova música. Então, pronto, estou a preparar já o lançamento da próxima música. Mas em algum momento, pronto, não podemos fazer shows, não podemos fazer palcos, mas temos que trabalhar nos próximos projetos, porque uma pessoa não pode ficar parada, porque paramos. Claro que não. As pessoas parar podem... é morrer, não é? Exatamente. Temos tempo. Pois paramos, quando fomos mortos, depois já paramos. Agora temos tempo. Temos de ter tempo de dormir, não é? Exatamente. Muito bem, olha, muito obrigada por passares por cá. De longe, e espero que um dia nos possamos ver pessoalmente na rádio, porque eu acho que é importante vos ouvir, vos ter ao telefone e tudo isso, mas passar cá acho que é a melhor gratidão pode haver e uma mais-valia tanto para vós como para nós de vos ter por cá. Talvez um dia aconteça. Seria um grande prazer, já para agora, já para já. Muito obrigado a você por me ter convidado, muito obrigado ao Walter, que trabalha comigo. Claro. E que faz tudo do possível dele para eu poder ter entrevistas nas rádios. Muito obrigado a todos que me apoiam, a toda a minha equipa que me segue, porque sou às vezes um pouco chatinho, porque quero chegar sempre à perfeição. Mas muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês por passar a minha música, por dar aquela força, porque é sempre importante para nós artistas. Se não houver rádios, se não houver televisões, se não houver as pessoas a ouvirem, não somos nada, porque às vezes alguns artistas esquecem, mas os artistas são artistas graças a quem nos ouve, graças ao público, porque sem o público não somos nada. Então muito, muito obrigado a você, muito obrigado a todos que me ouvem e que partilham a minha música, e muito obrigado, e será um grande prazer ir a ter com vocês e fazer uma entrevista em direto na sua rádio. Muito bem. Entretanto, deixa cá então como contactar, como ver, quais são as redes sociais, porque hoje, infelizmente ou felizmente, não se sabe dizer ao certo, mas graças às redes sociais que hoje podemos existir, porque infelizmente não nos podemos ver pessoalmente, ainda não dá bem para isso, e onde é que te podemos encontrar, ver, ouvir? Então, para me seguir no Facebook, por exemplo, você basta só pôr MCDY, MC espaço DY. No Instagram é MC, exatamente, você basta pôr MC espaço DY igual, vai haver, que é o MCDY Music. No YouTube igual MCDY, estou por todo lado, em todas as redes sociais, Snapchat, Twitter, e sempre o mesmo, para ser mais fácil para toda a gente, quando me adicionam num, pode me adicionar em todos. Então, exatamente, me sigam no Instagram, Facebook e todas as redes sociais. Temos muitas novidades, como disse, dia 4 de julho sai uma nova música, música um pouquinho diferente, mas aí com uma mistura ainda de estilos, mas não vou dizer muito, porque senão depois já ficamos não há surpresa. Ficamos à espera. Exatamente. Muito obrigado. Obrigada a nós. Um beijinho muito grande aqui da rádio e muita força, muita garra, e há que continuar a tirar coisinhas novas para quando pudermos subir aos palcos e fazer isto tudo, estejamos prontos. Não é assim? Exatamente. Muito obrigado outra vez a toda a gente e obrigado outra vez a você por me ter convidado, e em breve estaremos juntos sem problema. Obrigada, e um beijinho muito grande ao Walter, que ajudou isto a que seja possível. E então, um até breve. Exatamente, até breve, e grande abraço a toda a gente. Tá? Igualmente, e ficamos então na voz do MC Day. Bundão!